mosquito. Hey, hey. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Minha fé em Cristo é minha escolha. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Com fé, amiga, graça é a cota. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Minha fé em Cristo é minha escolha. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Com fé, amiga, graça é a cota. Imagina, mano, bagulho de louco que só quem é louco entende. Meu muito é pouco por quem vai vir pisar na serpente. Acabar com toda a dor, quem sabe compreende. Eu que não quero ir pro lago da dor do ranger de dentes. Tô buscando ir pra onde a paz é o foco principal. Eternizando a adoração ao Deus que pra mim é real, natural, surreal. Que age igual com quem se arrepende. Com verdade no coração, que não é a quantidade, mas sim sua intenção de querer se render aos pés da salvação. O que eu era ontem, hoje não tá em questão, pois creio no Deus que deu a solução a quem não merecia. Aos olhos do homem, morreria na podridão. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Minha fé em Cristo é minha escolha. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Com fé, amiga, graça é a cota. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Minha fé em Cristo é minha escolha. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Com fé, amiga, graça é a cota. Respeitando quem tem sua fé, pois a escolha deles não dirige a mim. Porém, sejam recíproco ao que eu escolhi, pois somos todos adultos e fim. Que sejamos felizes sem querer meter o fedelho na escolha do irmãozinho. E eu sigo revelando aos montes quão bom Deus foi comigo. Prossigo de onde eu parei a escrita do meu destino. Sei que saí do caminho e me arrependo disso. Digo de coração que não quero mais estar perdido. No mundo dos sorrisos falsos, solidão, maior abismo. Quero hoje com palavras de amor servir de incentivo a quem se encontra sozinho, se quiser vir comigo. Pois a fé que me salvou pode mudar pra melhor seu destino. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Minha fé em Cristo é minha escolha. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Com fé, amiga, graça é a cota. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Minha fé em Cristo é minha escolha. Eu vou lutar, eu vou prosperar. Com fé, amiga, graça é a cota.